tenho muita felicidade hoje poder almoçar e falar convosco, dar uma palavrinha. Há bocado não tive a oportunidade. Eu adoro cumprimentar as pessoas e dar beijos a todos, independentemente da idade. Hoje havia muita gente, tentei falar a todos, mas nem sempre é possível. Por isso aproveito esta oportunidade para vos dizer que estou muito feliz, eu e com certeza o Executivo Municipal, o Dr. José Francisco Rolo, que é o responsável pelas IPSS e por esta área social da Câmara Municipal, mais as técnicas da Câmara Municipal, mais todos os técnicos da IPSS e para todos os funcionários, assim como para todas as direções, os donos dos lares que também existem privados, para dizer-vos que para nós é muito bom este convívio e devemos continuá-lo a fazer num dia hoje muito especial, que já foi feriado e que se calhar diz muito às pessoas, porque antigamente este dia era um dia que era que as pessoas, e que já tinha sido feriado, que é o dia quinta-feira da Ascensão. Por isso, aquilo que eu vos queria era agradecer, para mim também quero agradecer aqui à Segurança Social, a todos os técnicos, porque é um trabalho de cooperação entre todas as partes, aqui ao seu Padre Borges também, que ele é bom homem e também merece uma salva de palmas, porque ele é uma pessoa muito especial. Por isso, aquilo que é o desafio, também obrigado à Segurança Social, a todos pela colaboração, e por isso aquilo que é importante fica combinado. Para o ano não pode faltar nenhum de vós. Temos que cá estar outra vez todos. Está bem? Está combinado? Pode ser? Até para o ano.